Archive. E também tem um Bandcamp, só que assim, daí a pessoa pode doar se ela quiser. É pro Yuri Bruschi, que é o filho do Paulo Bruschi. Paulo Bruschi. Eu dei aula pra filho do Paulo Bruschi. É o filho. É o. É lá em Pernambuco, né? É Pernambuco, tá. A Raíssa tá em Paris. Mora lá. Lá. Eu fui minha aluna na mestrado da PUC. Então. Eu não conheci o Paulo até hoje, né? Então, né, só que daí fica assim, né? É super. Super estranho, né? Que legal, as três ocupações da editora. É, né? Isso, é. Cada participante escreve duas regras simples, a fim de agenciar algum resultado musical em uma improvisação. Quer dizer, não é uma coisa que você tem que se falar ali. E aí, a coisa legal que foi assim, pô, e como que eu descrevo isso pra quem não enxerga, né? Ah. Aí eu perguntei pro pessoal, ah, como é que tá essa coisa de audiodescrição, não sei o quê, como é que funciona isso? Mas todas as coisas que as pessoas me passaram eram muito básicas, assim, e também daí eu fui até num evento e falei assim, ah, tem muita preocupação em escrever pela sensação, então não era nada que eu tava querendo, sabe, assim, eu não conseguia alinhar nem com as dicas, assim, ah, não, tem uma autora que, mas daí já era uma discussão sobre o que era audiodescrição, eu falei assim, não, mas eu queria uma coisa assim, tipo um manual, como é que faz, né? Acabou que eu fiz na minha cabeça mesmo, que era assim, como que descreve? E aí, já tá cheguei com um cafezinho. Pô, cara, que isso, é incrível. Não, você é teu. Pega pra você. Tá. Obrigado. Então, repassando, esse café é seu? Olha. Originalmente, você pode ficar com você também. Agora. Mais cafezinho? Quero cafezinho. Cafezinho? Câmera, você ajuda a dispor as cadeiras, porque senão as pessoas acham que elas vão ficar, tipo assim, do lado da... É. Mas enfim, aí eu fiz aí eu escrevi um texto descrevendo, então acabou que tem o livro e daí depois tem 10 minutos de eu descrevendo de um jeito muito estranho, assim, e na minha cabeça, assim, tipo... Existem vários tipos de pausa, é como se o desenho tivesse disposto em 11 colunas. Não, mas é bacana aí eu fazer fiz isso. A... Não, eu acho que não tem, existem regras, mas assim... Não parece muito que está disposto em 11 colunas, mas foi a maneira que eu pensei, sabe? Assim, 1, 2, 3... É, colunas irregulares, mas são colunas. Mas é isso, eu fiz isso assim, muito porque eu queria muito fazer audiolivro. Ah, e tinha um estúdio perto de casa. Inclusive a edição foi um horror, assim, eu sofri muito, porque você tem que ficar ouvindo, eu que editei, né? Putz. Aí eu ficava ouvindo minha voz, eu ficava assim, que coisa horrível. Aí eu falava assim, eu não sei pronunciar a palavra instruções. Sabe assim, musicista, instrumentista, você tem que ficar assim, instrumentista. Deve ficar tentando falar instrumentista de várias maneiras. Nossa. Aí, enfim, mas daí esse livro, que é o Melhor Amigo do Rato, tem muito... Muito mais a ver fazer o audiolivro, né? Sim. Porque daí realmente é um livro que conta histórias, tem crônicas. Mas você vai fazer um audiolivro disso aqui? Tá fazendo. Divertido, né? Já começamos aqui. Depois a gente esse é o prólogo, né? Depois a gente faz a apresentação. Não, então. E aí, só que daí eu comecei a gravar em casa mesmo alguns trechos do livro, né? E aí, então, de uma maneira muito mais tosca, assim, tipo, eu acho que tá meio silencioso. Daí eu pegava isso aqui, daí falava perto, daí tô gravando, assim, aos poucos tô gravando. Só que daí o que eu tô fazendo? Eu tô gravando, e aí eu, por exemplo, mandei pro Mário o texto Bodas. A gente tenta aqui depois fazer uma versão com o Mário tocando. E aí eu falo assim, ô Mário, bota uma trilha aí nesse texto. Então tô fazendo isso. Como eu sou músico, tenho muitos amigos da improvisação e pessoas que vão fazer trilha, mas não vão gastar muito tempo com a trilha, porque eu não quero pedir, não quero fazer as pessoas trabalharem pra mim. Sim. Mas acaba que é um pouco isso, né? Então eu tô mandando e falo assim, não, faz uma trilha, ou então improviso em cima dessa voz que eu gravei nesse meu texto. Que aí eu monto, eu vou montando também uma peça de rádio, quer dizer, o audiolivro, mas mais meio uma peça de rádio, porque tem os sons também, né? E daí eu tô fazendo isso aos poucos. E daí isso eu não tô com pressa, porque é isso que eu quero pedir, cada um com o seu tempo, né? Vai me entregando, vou montando e tal. E daí eu falei assim também pro editor, assim, né? Mas também, claro que as pessoas estão trabalhando em prol do meu audiolivro, mas toda vez que eu peço para alguém, eu dou de presente um livro, né? E eu tenho um número de livros reduzido, né? Mas essa é a transação entre amigos. Bom, eu vou começar apresentando aqui, já tem todo mundo aqui, tá? Então, boa tarde a todas e todos, obrigado por terem vindo. Vou pegar um momento, só um... Ele já foi embora, não posso apresentá-lo, porque ele já foi embora. Só pra... Não, Henrique. Eu tô com o livro aqui, Henrique, você ia falar pra apresentar as pessoas? Não, é só pra... se quiser ler alguma parte ou lembrar, pra eu ter que eu tô sem... Meu nome é Fábio Fernandes, eu sou escritor e tradutor e conheço o Henrique há mais de uma década, mas nunca tínhamos nos visto pessoalmente. Tal é a natureza do mundo digital. A gente se conhece pelo Facebook, que eu não estou nem frequentando mais. Ele me mandou meu convite por Messenger, que eu ainda tenho no meu celular, o Facebook já deletei. Mas funciona, né? O Messenger sem o Facebook. Então eu fiquei muito feliz de receber o convite dele para vir aqui bater um papo sobre esse livro, O Melhor Amigo do Rato. Que é de escritos 2008 a 2025, número 1. Aí eu perguntei para ele antes, vocês não estavam aqui, então agora eu passo a bola para ele para a gente já começar dizendo, vai ter parte 2? Então eu vou falar assim, esse livro, ele passou por várias etapas, ele começou na verdade como antes desse daqui, né? Então esse é de dezembro de 2024, esse é de março de 2026, mas na verdade o Yuri Brusque da Estranhas Ocupações, ele me pediu assim, pô, eu tô editando uns livros meus aqui, editou o livro do Jean-Pierre Caron, O Breviário, que é um livro que tem a ver com música e literatura, nessa intersecção entre música e literatura. Ele falou assim, eu também quero fazer isso uma coisa sua, né? Aí eu pago, eu recebi uma grana aqui, o Yuri sempre fica uns papos assim, não, eu recebi uma grana aqui de uma bolsa que eu consegui na universidade, daí eu pago esse livro, tipo, mas beleza. Aí, enfim, daí a ideia era, eu falei assim, não, então vamos fazer assim, a gente pega... Desde 2008 que eu tenho blog na internet, né? E eu uso o blog daquela maneira como as pessoas usavam antigamente, que é escrevendo qualquer coisa que me dá na telha. Porque depois de um certo momento, sei lá, 2010, as pessoas começaram a falar assim, não, o blog é uma coisa direcionada para um público, eu vou trabalhar esse público, eu vou querer que as pessoas... Vou procurar ser eficiente, no sentido assim, de direcionar um assunto e tal. E aí eu vou ter meu público e tal. E eu não fiz nada disso, eu comecei meio tarde, para quem... fazia blog estilo diário e eu continuei como um diário, assim, então eu realmente falando sobre qualquer coisa que eu tava afim, né? Então esse livro, volume 1, reflete um pouco isso, são 110 textos e tem vários assuntos, né? Embora tem coisas que repetem, mas muito mais pelos meus interesses do que por um direcionamento escolhido, assim, né? E daí eu falei, ah, vamos fazer então, Yuri, uma coletânea de coisas do meu blog, né? Só que assim, o meu blog tinha 1000 postagens, assim, pegando desde 2008, porque eu fui mudando também de blog, né? Era no Blogger, depois passou pro Posteros, daí a Twitter comprou o Posteros, fechou o Posteros, porque são filho da puta. Aí mudei pra não sei qual, entendeu? Hoje em dia tô no Substack. Mas daí ficou um negócio grande, daí foi passando o tempo, daí eu perguntando, daí selecionando, aí chegou a 200, selecionei 200, reescrevi, não sei o que, já comecei a reescrever. E daí não ia rolar, assim, com o Yuri, assim, porque ia ser super caro e não sei o que e tal. Aí comecei a procurar, não, vamos fazer com outras pessoas então. Mas nisso eu achei os textos meus de graduação, de partitura-texto. Você tá falando de partitura-texto ou texto-partitura? Qual que é a ordem? O Miguel é especialista nesse assunto. O que você faz, na minha nomenclatura, lá na minha tese, é texto-partitura. Texto-partitura, tá. Então, só para ser correto, né? Então, daí esse livrinho de texto-partitura foi o que eu achei, coisa assim que eu tinha escrito a maioria na graduação, muita coisa, colaboração com o Mário, que a gente anda junto até hoje, mas lá andava mais junto ainda, que a gente era aluno da Unicamp. E aí eu gostei, assim, daí eu falei assim, nossa, daí ficou legal mesmo, assim, eu vou retomar umas coisas que eu retomava, assim, informalmente em outras práticas de improvisação musical, daí eu formalizei e reescrevi, claro, né, todo... A Carol revisou, o Yuri revisou, e daí virou esse livro. E daí esse livro aqui ficou largado, então, ou seja, isso de 2023 até 2026 foi todo o processo. E aí nesse processo, quando o Wallison da Impressão de Minas se interessou, e daí a Elza, que também é da Impressão de Minas, falou assim, não, tá legal, vamos lançar, eles falaram pra mim a dura realidade, falaram, cara, tá muito grande esse livro, divide pela metade. Tipo, 200 textos, não dá 200 textos, sabe? Assim, eu falei assim, não, mas isso reflete, vocês verem a capa que a Carol desenhou, né? reflete o meu lado tentacular, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, fazendo... Daí eles falam assim, não é assim que funciona não, cara. Vai ficar melhor se você dividir em dois. Aí, enfim, tem um segundo volume pronto. O que aconteceu foi que quando eu selecionei, eu achei oito eixos. Que era crônicas, quando eu escrevia crônicas. Quando eu escrevia poemas. Quando eu escrevia contos. Contos, pra mim, é o mais contencioso. Eu não sei se são contos. Você pode até dar uma... Mas é uma categoria... provérbios, que ficou como provérbios, mantras e outras pataquadas, porque tem slogan no meio também, e relatos de sonhos. Esse foi o que entrou nesse livro, né, com os títulos engraçadinhos, como por exemplo, Poesia Reunida, Crônicas, Todos os Contos, né? Aí no outro livro ficou a parte mais de aforismos filosóficos, assim, ou semifilosóficos, ou comentários sobre alguma situação do momento social e tal, que é um livro inteiro, assim, que ficou da parte, que era para o título ser, como que era? O modelo do blog era o diário, que é justamente, né, isso. Então, realmente, existe um, dois, tá pronto. Eu até, inclusive, pedi esses dias para alguém mandar um amigo Sesco, Napoli, mandar um projeto assim, que ele conseguiu para captar, para fazer livro, que falou assim, ah, acho que o volume 2 era legal tentar captar um dinheiro, já que já está pronto, eu posso mandar assim para... Mas eu ainda não fiz isso, não. Agora, eu queria saber uma coisa de você. Eu vou ler um dos... Não é conto esse aqui, está na área de poesia reunida, tá? Mas é interessante, porque é meio classificável. Os textos deles são muito intercambiáveis, muito tentaculares mesmo. Então esse poema que eu vou ler agora, ele é pequeno, ele é muito interessante e eu tenho algumas anotações que eu fiz, mas primeiro eu vou querer que você fale um pouco dele, se é que é possível falar sobre um poema, explicar um poema. Né? O poema se chama Uma Pequena Lista de Pensamentos Pouco Usuais para Auditar. 1. Nossa, que risominha legal. 2. Por causa da micropolítica do poder. 3. Ele vive numa mônada nua. 4. Essa heteronomia é minha. 5. Tá lá no seu momento, de verdade. 6. Ela está cheia de vontade, de potência. 7. Retornei, é o eterno retorno. 8. Na estação de táxi sublunar. Eu acabei de encontrar mais dois ou três referências aqui que eu não tinha me tocado. Você tem Foucault, Nietzsche e Geraldo Azevedo, né? Um poema. Tem. É, isso é... Geraldo Azevedo com Aristóteles. Com Aristóteles. Pô... Não, isso é muito. Você sabe uma coisa muito louca. Essa música que ele fala do Táxi da Estação Lunar, ela começa dizendo que foi no dia 16 de maio, é meu aniversário. Aí você cita Geraldo Azevedo e falei, cara, tá. Parabéns, tava escrito. Eu tinha que falar disso aqui. Mas é muito legal, porque os textos do Henrique são. Eu já sacava os textos do Henrique desde o Facebook. Né? E tem umas coisas muito legais, porque ele vai fazendo esse lance. Que é interessante, eu te falei agora há pouco de um autor que eu gosto muito, a gente gosta, que é o J.G. Ballard, né? O autor de vários livros de ficção científica, de ficção catástrofe, vamos dizer assim. Tem uma biografia, que é o Império do Sol, que foi filmada pelo Spielberg. E o Ballard, em algumas ficções dele, ele tem uma coisa meio jogada, meio espalhada, meio tentacular, e com títulos muito interessantes. Ele já está falando que ele nunca numerava os títulos dos capítulos, ele só jogava frases. E algumas frases eram frases de efeito que você ia ler o capítulo, você não encontrava o que tinha a ver com aquela frase ali. Né? Você até tinha ali muito na terceira ou quarta camada, mas não tinha muito. E eu encontro isso também nos textos do Henrique. Então tem aqui Bodhidharma, Marx, né? Borges, eu acho um pouquinho, Cortázar, eu acho que tem um bocado aí. Quer falar um pouquinho sobre essas referências? Ah. Influências? O Cortázar é realmente uma coisa que eu li muito na minha vida. Eu até comprei em espanhol os contos completos, assim. Tem lá o volume 1, 2 e 3. Que eu comprei na Argentina, não, quando eu tava no Chile. É realmente um... Eu gosto muito dele porque os textos, assim, é um grande contista, né? Ele faz textos... alguns textos são bem curtos mesmo, né? Eu acho que é uma coisa que eu tenho facilidade de escrever muito mais texto curto do que texto longo. As conexões são mais difíceis para mim do que ter ideia e tentar ir aparando até simplificar, né? Assim, uma coisa curta. Então é um cair essa coisa também dele ser... Por favor, entrem aí, coloca a cadeira. de ser divertido, de ser humorado, que eu acho que também é uma coisa que que eu sempre tento fazer, de ser humorado, ser divertido. Então, por exemplo, nesse poema, né, que é essa lista de coisas, é meio fazendo graça das coisas do meu círculo social, né, que é cheio de filósofo. Então, tipo, quando as pessoas começam a levar os conceitos muito a sério, assim, daí fica assim, vou só fazer uma zoeira aqui em cima do... Você vai colocando muito isso aí, lembrou de outro nome que eu também não sei se você segue, ele tava até aqui há pouco dias atrás, que é o Fausto Fawcett, também que tem uma mais... O Fausto Fawcett, eu sou muito fã, eu sei que você é também, dos primeiros livros do Fausto Fawcett, né, assim, Santa Clara Poltergeist, maravilhoso. Eu acho que eu comecei a ler o Fausto Fawcett por causa de você, alguma coisa que você comentou assim, olha, ficção científica, quem gosta de ficção científica no Brasil não conhece Fausto Fawcett, tá vacilando, eu né? Eu fazia assim, as provocações desse tipo. Então, né, eu acho que eu comecei a ler o Fausto Fawcett, depois, assim, eu li praticamente tudo que ele lançou, daí tem altos e baixos, né? Assim, sim, tem, sim. Mas os primeiros livros, assim, ele realmente parece que ele achou uma coisa, né? Assim, ele deu certo num momento com essas referências da época, esse anos 80 meio louco, assim, sei lá. Mas eu acho que o que ele faz, e você, eu acho que você faz também, você dá uma continuidade, não é, você não é um pós-falsetiano, você é um cara que, eu acho que você cavalga na mesma tendência que ele, da música, letra, eu acho que os seus textos curtos, você fala das conexões, eu acho que tem muita coisa da pauta aqui, muita coisa do ritmo, né? Os seus textos são música também, de certa maneira, né? Porque é o seguinte, você tem uma vibe meio cyberpunk, meio pós-cyberpunk, no sentido de misturar tendências, né? Você mistura vários nomes, vários estilos, e você produz um material que é muito, muito gostoso. Eu vou dizer uma palavra que é meio complicada, que é palatável. Palatável, as pessoas tendem a dizer, pô, então é massinha, é farofinha, não é uma coisa, né, complexa. Mas é complexo, né? Mas às vezes as pessoas acham que o complexo não é necessariamente não pode ser palatável. Eu acho que pode. Eu acho que o Fausto pegou uma coisa aí na veia do mundo que é parecida, por exemplo, com o que o Charlie Melville faz na Inglaterra. Só que o Charlie Melville, apesar de tudo, ele é um escritor linear, ele é um escritor que conta uma história com começo, meio e fim. É um escritor que eu admiro muito, eu traduzi ele também, mas ele é um cara que... Você traduziu A Cidade? A Cidade é a Cidade. E assim, ele é um escritor que o Fausto e você não devem nada a ele. E aqui eu não estou falando para puxar saco. Não, eu achei até surpreendente, assim, né? Porque eu acho que não... Não, porque é o seguinte... Porque acho assim, achei legal isso também que... Eu leio muita ficção científica, né? Então, um tanto das coisas que a gente trocou pela internet tem a ver com isso, porque também o Fábio traduziu Neuromancer, né? Assim, traduziu Laranja Mecânica, traduziu várias outras coisas, assim. E escreveu livros também de ficção científica, que no Brasil tem poucos autores, né, que escrevem ficção científica, do jeito dele, né? Então, essa proximidade é muito por isso, né? Mas eu sinto que não consigo aproveitar muito isso nos textos, então é engraçado você falar isso, né? Porque é isso, pra mim os textos ficam mais na coisa assim, do tipo, meu dia a dia, alguma coisa está acontecendo, eu quero comentar, né? Assim. Mas eu acho que é por aí também, porque eu acho que a ficção científica, ela não está só na nave e no robô, entendeu? Tipo assim, você sabe fazer muito bem, você faz essa ficção, outra ficção científica. O Fausto também é isso, né? E o Fausto mistura tudo. O Fausto é um cara que já leu o Fausto, quem não leu, eu recomendo. É a coisa do baixo corpóreo bakhtiniano, é o cara que é putaria. É putaria com implante de implante improvisado de Fusca 68, tem um conto dele que é isso. E você lê, vocês não acreditam no que eu estou lendo, mas você lê e você acredita, porque só no Brasil, isso pode acontecer, tem que acontecer no Brasil. Em lugar nenhum do mundo, isso aí o William Gibson, sabe, tipo, eu defendo Neuromancer com incidente, mas eu defendo Santa Clara Poltergeist mais. Porque ele acertou numa coisa que o Gibson jamais faria, porque o Gibson, por mais legal que seja, ele é um cara que vem dos Estados Unidos no meio oeste, é puritano. Imagina, você vai falar, né? Vai falar de caralhos e bucetas como o Fausto fala, né? A torta é direito. E faz sentido. Você fala do seu cotidiano, mas você insere referências de ficção científica, e não só. Quando eu falo do cyberpunk, é que você insere referências de tudo quanto é lugar na sua cabeça. Para mim, isso é muito cyberpunk. Cyberpunk não é carro voador. Eu falo, você falou que pouca gente escreve ficção científica do jeito que a gente escreve. Carro voador, gente drogada. Pois é, a gente escreve ficção científica de um jeito mais balardiano mesmo, entendeu? porque as minhas histórias elas têm muito pouco futuro, viu? Elas têm muitas perspectivas diferentes, muito universo paralelo, por exemplo, falar do que poderiam ser as coisas. Mas mesmo quando você fala do que são as coisas, eu reconheço alguns universos e não reconheço outros. Então, mas interessante é isso, não é só da nossa diferença de idade, mas é que dos mundos em que você viveu, os mundos que eu vivi são diferentes, mas eles se interpenetram. Então, eu acho que tem uma perspectiva aí em cyberpunk nesse sentido, que não precisa fazer toda a citação de ficção científica. Aliás, é o seguinte, quem está criando o caminho, os outros é que vão fazer depois a citação da pessoa. Você está indo numa vibe meio Fausto Fawcett, porque o Fausto Fawcett ele me falou que ele só foi neuromancer muito depois. Ele nem sabia de neuromancer quando escreveu Santa Clara. Entendeu? E se você, quando foi escrever esses textos, você não estava pensando em vou fazer história, você é um puta escritor do caralho. Não, você escreveu. E eu acho que esse lançamento aqui é um lançamento muito significante. Inclusive para a ficção científica, mas não só, não limitado. Dito isso, eu posso ler um texto que é, como que você lê, você falou conservador, não, é prudish. Prudish, será? Diga qual texto, que página que tá. Eu vou ler aqui, ó, antiorgia, só para marcar que realmente não tem muita putaria nesse livro. São convidadas 8 pessoas para uma festa exclusiva. Dadas as orientações sexuais e respeitando o direito ao anonimato, são estipuladas as seguintes condições. 136. Ah. O objetivo de A é impedir que B e G façam sexo. O objetivo de B é impedir que C e D façam sexo. O objetivo de C é impedir que D e H façam sexo. O objetivo de D é impedir que E e F façam sexo. O objetivo de E é impedir que C e G façam sexo. O objetivo de F é impedir que A e G façam sexo. O objetivo de G é impedir que A e H façam sexo. O objetivo de H é impedir que D e G façam sexo. Dado que A e B são heterossexuais masculinos, C e D bissexuais masculinos, E e F homossexuais femininas, G e H heterossexuais femininas, é possível imaginar um cenário em que B transa com B, H transa com B. Acontece que isso envolveria confiar que D e G não se aproveitariam fazendo-a perder. D está de olho no casal de lésbicas, mas G está de olho no par heterossexual masculino para H. Se eventualmente H estiver com um homem bissexual, G estará desincumbida, livre. Com isso, a chance de que G queira efetivar com alguém seria maior. Mas sua melhor opção seria justamente D, que estaria completamente focado. Não apenas o mais seguro, mas o mais prático e menos confuso seria garantir o empatafodas generalizado. É isso, mas é essa brincadeira que assim, não está preocupado quem vai ler vai achar que isso é puritano ou não. Né? É o pessoal que, opa, vamos lá, o que vai acontecer aí? Estava lembrando outro dia de uma coisa muito engraçada que me contaram nos anos 90 e eu não acreditei. Não sei se vocês conhecem, se todo mundo aqui já viu muito filme de sacanagem. Contaram um filme, acho que não é nem brasileiro não, acho que é um filme estrangeiro. Que tem uma suruba e que tinha um cara... Um rapaz negro, bem vestido, bonito. Em que momento não tirava roupa? Ele ficava orientando a suruba, era o coordenador de suruba. Aí eu falei assim, você não faz essa caixa na minha cara, isso não é verdade. Anos depois, eu assinei o Sexy Hot. E de repente eu estou um dia vendo um filme sul, aparece um outro filme, e era o filme do coordenador de suruba. O cara realmente, o cara elegantemente vestido, não tirava roupa em momento nenhum do filme. Eu falei, não, agora eu vou ver o filme até o final. E o filme era chato, era uma suruba como outra qualquer. E aí, mas o cara coordenando, ele dizia assim, ó, vai você pra aqui agora, ó, no sofá, não sei o que tal, pra ficar bem na... O cara meio que acende de direção, né? E todo mundo era lá fudendo e ele lá, mas ele nem encostava a mão nas pessoas, ele fazia assim, ó, por favor, por aqui, senhora, madame, o senhor passinho pra trás, faz favor, tal. E eu falei, caralho, é verdade esse negócio, entendeu? Então, mas é o tipo de coisa que... Isso é engraçado que não era brasileiro, mas poderia ser uma coisa brasileira, porque é de perverter as expectativas, entendeu? Isso é a perversão da perversão, né? E eu acho que tem um pouco disso nos trabalhos do Henrique. Não é perversão, mas a subversão da subversão também, né? O que você acha disso? Você tem um outro texto em mente, assim, para eu... Talvez localizar? Tem algumas coisas aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Você faz. Eita, tem aqui um Google aqui. eu tinha... Talvez você leia um, será? Sim, vamos lá. Não, tem um bocado de textos aqui. Eu não separei muitos, não, mas eu achei... Tem um que eu acho muito legal, que eu não sei, porra, eu não botei a página. Fala com o Cachaça. Acho que está no... Ah, esse é Atsuko que vai poder comentar, que está aqui. É um poema. É aqui, já achei, achei. Meu vô dizia, banana, bom, potássio, memória. Salada, bom, sistema digestivo. Exercício, bom, força, saúde. Livro, bom, cabeça pensa. Cachaça, bom, muito bom. Adorei esse poema, adorei. Atsuko quer comentar esse poema. Exatamente. Era assim mesmo, não era? Bom? É o que aprendeu do avô, né? Aprendi do avô, isso foi o que eu aprendi do meu avô. Mas cara, isso é um grande aprendizado. Sério mesmo, sem nenhum deboche. Posso falar outro também? Pode, pode. Tem o Ritornello, que é poucas páginas depois, tá? Na 80. Como tenho apego às formas curtas ou muito curtas? A frase ouvida, o provérbio, a mini crônica, o mantra, a máxima. E como o manancial de ideias é grande, mas não inesgotável, pois quem inventa muito esquece, como que para abrir espaço para o que virá, acontece de tempos em tempos, anoto uma mesma ideia recorrente, anoto-a bem parecido, ou então e descobri perguntando que isso não é normal, alguns anos depois, com exatamente as mesmas palavras. Isso me lembrou muito Pierre Menard, autor do Quixote, né, do Borges. Eu acho que é muito, muito bacana no sentido de você se inventar ou se reinventar a si mesmo. Assim, tem uma ficcionalização, né? Mas isso me aconteceu uma vez, pelo menos que eu tenha anotado, né? Assim, aí eu escrevi depois que isso aconteceu uma vez. Então, assim, tirando a construção, né, do ritmo do poema e tal, né, realmente foi uma vez que eu tinha uns caderninhos, daí eu tava um dia, daí, nossa, não sei, daí eu escrevi assim. E aí uns dias depois eu olhei, eu tinha escrito... Ah, mas que era uma frase curta, né? Assim, mas eu não lembro qual frase que era. Exatamente com as mesmas palavras, igual. Assim, só que, de novo, sem lembrar que eu tinha escrito isso antes, né? Mas não, felizmente isso não é uma coisa recorrente. Não, mas isso que ficou bonito se fosse recorrente. Mas isso é uma coisa interessante que você falou agora. Acho que tem a impressão que você tive que você tentou explicar, não, mas isso aí não é ficção e tal. Não, isso é meio ficcional. É. Agora, você me coloca aqui que em muitos dos seus. Eu estraguei o poema agora, né, explicando desse jeito, mas. Não, mas eu queria falar uma coisa pra você. Você, no começo, sim, são crônicas que são coisas cotidianas que você colocou no seu blog. E outras, você mesmo falou, isso aqui é um mini-conto, isso aqui é um poema e tal. Quanto de verdade tem nisso? E aí eu não estou querendo fazer julgamento de valor, pelo contrário. Você se preocupa que aqui seja ou não seja ficção seus textos? Que tem que ter alguma coisa. Não, eu não acho que, assim, como são. Eu não acho que tem que ser. Quer dizer, não é um relato, né, das coisas que aconteceram na minha vida, né? Então tem muita coisa abreviada, muita coisa assim, né? Mas as crônicas, elas tentam ser. Não no, na maneira de contar, mas elas tentam ser fiéis. A parte que está nas crônicas tentam ser fiéis a coisas que eu escutei ou que aconteceram, né? E daí as outras partes, elas são fiéis um pouco menos, né? Assim, ou é um pouco menos, porque na verdade, assim, sempre tem uma coisa assim de eu ter um assunto, assim, eu querer, por mais que depois pode descambar, assim, né? De ter um assunto. Mas quando eu tava no Rio, a gente fez o lançamento lá, e daí tava com a Gabriela Nobre, que é musicista e poeta lá do Rio, né? Super amiga minha. E ela comentou, assim, que o que ela gostava... É porque eu não tinha pensado nisso, né? Mas ela comentou que ela gostava era como que... eu tentando separar nessas cinco categorias aí, né? O que é conto, o que é poesia, como que uma coisa manchava a outra, assim, como que ela lendo... Ela via, pô, isso aqui é crônica, mas pô, tem um uso de linguagem de poesia, sei lá, tem um... porque não tá deixando muitos elementos de fora para as pessoas imaginarem, ou então reduziu as palavras de uma maneira que fica mais poético, mais lírico e tal. E eu não tinha pensado sobre isso, mas depois eu achei legal. Eu tenho a impressão que a coisa mais autobiográfica é você separar tudo em várias categorias, que é uma coisa que você faz na sua vida. É mesmo? Olha, essa parte da biografia eu não conhecia. Não, mas assim, se você pegar o livro, eu não sei, eu acho que ia ficar muita zoeira, assim, eu acho que eu também o Preto Matheus, que foi quem fez a diagramação, ia me matar também. De ser por ordem alfabética, ordem cronológica, né? Sim. Eu acho que ia ser muita confusão, assim. Não, mas porque eu queria, na verdade, uma das primeiras coisas assim, faz por ordem cronológica e bota 3 estrelinhas, sabe, igual aquelas livros de bolso do Nietzsche, que um aforismo mal termina, o outro começa metade numa página e segue na outra página, tudo meio zoado, assim. Aí, quando eu falei isso pro Matheus, o Matheus fez assim. Fez assim, ele falou assim, se você fizer assim, eu não trabalho no seu livro. Não, mas aí ele falou assim, não, tem que ser organizado bonitinho e tal. O que eu estou querendo dizer, na verdade, é o oposto. Que, na verdade, é esse gesto seu de querer organizar as coisas e nessa organização acabar meio que colocando um pouco em questão o que é uma caixinha e o que é a outra. Eu acho que tá uma coisa que é algo e é algo que você faz também na música e também quando você está organizando seus cabos na hora de montar o equipamento, etc. Então, não sei. Eu tive um pouco essa impressão também quando soube que o livro estava sendo dividido dessa maneira. A primeira coisa que me veio à mente foi o coleções digitais. Posso voltar? Uhum. É que eu não tinha localizado. Adorei essa cachaça. Assim, você destilou a pessoa, o avô, nesse poema. Ah, que bom. Aí lembrei também do seu tio, do seu tio avô, não sei, Penaldo, né? O jeito de destilar o momento, a grandiosidade. E é exatamente, eu vi o meu pai sendo destilado por seu poema. Muito bonito. Ah, legal. Uma coisa de destilado é muito. Bom, de cachaça, destilado tem tudo a ver, né? Uma coisa que. Mas assim, tem alguma influência de haikais? Alguma influência japonesa? Porque não me parece às vezes, mas esse poema lembra um pouquinho. Eu acho que não, mas é porque eu li pouco haikais, nunca tive essa onda de haikai, assim, sabe? Que depois, hoje em dia eu entendo mais haikai, mas eu. Durante muito tempo eu não entendi, assim, qual que era a onda, né? E assim, tem muito assim de você fazer uma imagem, né? Assim, você faz uma imagem, né? Então, mas depois, assim, pensando nisso, tem umas coisas que realmente eu tô tentando fazer uma imagem, assim, tipo, com uma frase e criar uma imagem, assim, né? Então, eu acho que isso tem a ver, mas assim, sim. De leitura eu nunca achei muita graça. Hoje em dia eu leio japonês, né? Só que é isso, eu leio muito mais mangá. Mas sabe uma coisa interessante? Porque o haikai... Coisa japonesa, eu nunca peguei pra ler, assim. Mas sabe? É interessante, sabe por quê? Não necessariamente precisa ler a poesia japonesa, embora acho que seria muito, muito legal ler. Porque quando eu traduzi Neuromancer, uma coisa que fui me dar conta na época que eu traduzi, e até hoje eu discuto isso muito, porque a tradução de Neuromancer tem um problema. A primeira frase de Neuromancer, não sei se alguém leu, ela é uma frase lapidar. Hoje em dia ela é tão famosa quanto as frases iniciais do Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens ou do Moby Dick, que é "The sky above the port was the color of a dead television tuned in a dead channel." Então, eu nunca lembro como eu traduzi direito essa frase. Se vocês abrirem qualquer edição de Neuromancer no Brasil, menos a edição comemorativa de 40 anos, todas elas, nenhuma delas, essa frase está totalmente alterada, não fui eu que traduzi. Eu fui voto vencido várias vezes com a editora, briguei duas vezes com a editora para isso, e na edição comemorativa deixaram a frase ficar no original. Ficar na minha tradução original. Porque veja, o céu, né, céu sobre o porto, não sei se a tradução é até essa, tem a cor de uma televisão, a tradução literal, tá? Sintonizada num canal fora do ar. Para fazer a tradução, eu tirei o verbo sintonizado. O céu sobre o porto tem a cor de uma TV, um canal fora do ar. Isso é um haikai. Gibson fez isso. A história se abre em Shiba City, Japão. Ele fez um haikai. É um haikai perfeito? Não, é um haikai quebrado. Haikai ruim, mas um haikai. Aí eu falei para eles, ela tem que manter mais ou menos o mesmo número de sílabas. botar o sintonizado, você quebra. Quebra mais ainda. E quebra, fica feio. E bota bem assim, ninguém entendeu o que eu quis dizer e deixaram o sintonizado. Agora, o que eu acho que você faz às vezes é isso. Você tem alguns momentos de vez em quando em que você, de repente, você traz umas evocações de imagem. Que por isso que eu perguntei, porque eu achei que podia ter a ver. Tipo, ah, não quero fazer haikai, mas eu vou trazer umas imagens aqui de vez em quando, vou dar uma pescadinha no haikai. É, posso ler mais um texto? É, esse não é haikai mesmo, em relação de formato, mas eu acho que algumas coisas aqui tem. Vai que, na página 81, sonhava com um dia em que iria encontrar uma pessoa e ela ia ficar pelada. Essa pessoa seria linda, isso ia mudar tudo. Sonhava com uma xícara de café, ia beber um gole dessa xícara e o café estaria realmente especial e tudo então adquiriria sentido. Estava em busca da batida perfeita. Guardou dinheiro para ir no show da sua vida. Pensou, agora vai. Dando um jeitinho, como gnomo, se formos devagar, quando estacionamos o carro, afasta um pouquinho, o outro carro e o nosso cabe exato na vaga. Dando um jeitinho, quem sabe tudo não transmuta. Como na parábola messiânica de Benjamin. Ou tudo muda, ou tudo fica igual, mas resplandece. Vai que é. É lindo, né, cara? Esse poema tem uma coisa engraçada, que é assim, eu tava em BH, né, o Daniel Carneiro, um amigo meu, comprou o livro, aí falou assim, ele comprou, depois ele me encontrou, né, ele falou assim, nossa, aí esse poema, vai, que isso aconteceu comigo? Falando o que aconteceu com ele, né. Aí eu, assim, isso me surpreendeu, porque eu fiquei assim, nossa, mas na minha cabeça, esse poema era super, assim, tiração de onda, assim, sabe, assim, tipo, tiração de onda contra as pessoas que acham que alguma coisa vai mudar por um detalhe, né, assim, que é ou que entra numa onda messiânica, mesmo que chique, né. Pra mim era super tiração de onda, assim, que o tom era pra tirar sarro mesmo. Mas depois eu pensei assim, não, talvez não seja mesmo, assim, eu comecei, eu ver diferente, né, porque é ambíguo, né? Não tá... É, não, mas a ambiguidade... Você olhando agora, tipo assim, depois disso eu pensei, assim, que não é... Não tá um cara, registro de tirar a onda de são disso. Faixas diferentes de frequência, tipo universo paralelo. Não, pra você foi meio que uma sátira, pra outra pessoa, assim, caramba, me identifiquei com isso, né? Acho que isso é muito... Eu acho que é... Isso eu gosto também, assim, de, palavra, por exemplo, né? Da coisa... Nesse livro tem menos, assim, eu acho que do que ficou de fora o volume 2, que é a coisa do aforismo, que é assim, às vezes você tem uma ideia e você tem um problema, você tem um argumento e você tem a resposta, do tipo, ah, eu acho que, sei lá, se está acontecendo esse problema, a resposta é essa, né? Mas muitas vezes, na hora que você vai escrever um texto que é curto, assim, de tipo dois parágrafos, três parágrafos, ou mesmo um parágrafo, você tem que tirar algumas palavras para sua solução não ser tão clara. Porque isso abre para quem está lendo de pensar a própria solução, ou então ter que fazer um esforço para chegar em algum outro lugar, né? Então, esse tipo de coisa me interessa, assim, porque daí meio que o espaço de leitura... Quer dizer, você tá tirando conteúdo, mas na verdade você está abrindo... porque eu acho que é a função do aforismo mesmo em filosofia, né? Que não é dar uma resposta, assim, mas é delinear um problema e sugerir alguma coisa, né? Que, aí, claro, que se vocês perguntarem para mim qual que é a minha opinião sobre alguma coisa, eu sei minha opinião, geralmente, às vezes não. Mas geralmente eu sei. Mas eu acho legal isso quando fica. É muito interessante. E aí às vezes fica meio contra um koan-zen, né? Eu não vou ficar puxando toda hora pro Japão, não, mas só assim, eu acho que essas intersecções, eu acho que às vezes elas surgem mesmo sem ter intenção. Eu acho que essa é uma das funções da palavra, né? Eu queria ler mais um aqui. Eu queria te pedir para você falar suas últimas palavras aqui, mas porque eu vou ter uhum. que fechar. Mas eu quero ler um último poema teu aqui, que eu acho que é o que você falou agora. Tá na página 63, chama-se Arte contra a Vida. Barrar o devir, espiar a experiência, domar a loucura, arte contra a vida. É isso a tua palavra, a função da tua palavra? É isso. Essa daí eu acredito. Cara, parabéns. Ah, pô, obrigado aí. Às vezes. É isso, pessoal.